Polo 982, descendo a edificação, autorizada a chegada da Mari, desça até nível de voo 050, que é legal, 08. Gol 982, após o etapa será autorizado até a Victor 366. Tudo bom dia. 7208, bom dia, chanela 3-1-2. Bom dia, controle, é o chanela 3-1-2, perfil Puka, cruza 1.300 pés. Chanel 3-1-2, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 350, sai da Puka. 35, perfil Puka, chanela 3-1-2. Chanel 6311, tente da Kilo para Guarulhos. Bom dia, 6311, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da Eule e da Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5070, coteja. Tente autorizado Guarulhos, 360, da Eule Bridge. Upper Zulu 10, decola curva direita 1208, controle 5070, transponde para o Chanel 6311. 3-1-1, faz bridge, aterzulou 1-6, chame para pushback, sonamento. Bridge, aterzulou 1-6, chama na roxa, né, 6-3-11. Juliette, prossiga. A 3304, chame centro Recife, frequência 126 decimal 0, alternando 128 decimal 8. 360-288, 3304, obrigado, bom domingo. Estacionamento. Objeto 6729, pushback de acionamento. Autoridade, chama para o táxi. Chama táxi, mensagem do lado. Juliette, saída via Litoral Sul. Está autorizado Itapetinga, 1.000 pés no corredor Axé, após o farol da barra 085, correto e disponível, decola da 17, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 50 no meia, coteja. Correto, ciente 5 a bordo, altímetro no 08, para acionamento, corrijo para o táxi, torre 1-8, decimal 6, bom voo. 5221 no pronto para puxa e acionamento. Autoridade, chama para o táxi. Para o táxi, 5221 da 30. Linha 3, 1-2, chame centro, Recife, frequência 1-2-6, decimal 8-5, alternando 1-2-5, decimal 4-5. 1-2-6, 8-5, 1-2-5, 4-5, obrigado, bom dia, chame linha 3, 1-2. Só no ponto, espera a torre 1-1-8, decimal 6, bom voo. Índia, Alfa 18-6, Webjet 67, 2-9, bom trabalho. 5221 está pronto para o táxi com 61 a bordo, 4 de autonomia, alternando. Salvador. 366, está estabilizada. 2500, seu passageiro estabilizado, boa nova. Meia, bom voo. Índia Alfa, Postera 186, 5221 da 30. Salvador, bom dia, Webjet 672, o nome está pronto, ponte esperada 1-0. Decolar 170 graus, 05 nós. Além decola 1-0, Webjet 672. 1-1510, para um regresso. Índia 99, autorizado 1-1510, reporte Interlagos, indica no cuidado Interlagos. Autorizada descida 1500 pés, reportará ingressando no corredor Interlagos Índia 99. Prossiga. O táxi chame para o ingresso. pronto, 35221, muito bom dia. Bom dia. Autorizado, alinhar e manter. Vai alinhar e manter o 35221. Jet 6729, decolou os 32, chama o controle Salvador, 120.8, bom dia. 308, boa. Controle, muito boa, Web 5. 6729, está cruzando agora 1600 passos. Jet 6729, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360. Está autorizado, vai direto Leda com a Leda Bridge. Leda, Leda Bridge, 360, direto, Web. Estabilizada 910, dá uma vez. Bula 982, chame torre, 118.6. 18.6, obrigado. Bom dia, tá 3859. Bom dia, tá 3859, prossiga. Formação Kilo para Curitiba, 340. Autorizado Curitiba, nível 340, via até Zulu 21, saída Arbor, Elefa, Sagaz. Decola 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5055, proteja. Curitiba autorizado, conforme o plano 340 nível, decola da 10, Arbor, Elefa e segue pela Aperzulu 21, via Sagaz. O controle de saída opera em 1208 e 5055. Fechamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará. Estacionamento até 3487-11. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama lá, 3487. Passando sim, Bravo 1982. Continua a aproximação. Decolou os 35, chame o controle. Chamarei, obrigado, bom dia. Bom dia. 35221, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 200, sai da Arbor. 200 na Arbor, 5221. 1982. Carro na Pro Interlagos para ingresso da rotatória. Meu nome é Miral, autorizado descida para 1 no meu pés, após na rotatória, visão com campo. Autorizado descida 1 no meu pés, reportará na rotatória. 982. Estamos bem adiantados, se tiver a cópia, está na sua escuta aí, autorização Congonha. Boa, está 3733. Afirmo, já temos o seu plano pronto? Pronto, está na cópia, está 3733. Autorizado Congonhas, nível 360, via Terzulu 16, saída da Euleda Bridge. decola da 1-0, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5073, coteja. Autorizado Congonhas, nível 360, saída da EOLED Bridge, via para Zulu no 6, Bravo até o Zulu, DCT 13, nível 360 autorizado, 128 o controle, 573 o transponder. Protejamento correto, chão para pushback sanamento. Puxa sanamento com 3733. Gol no 982, no solo 37, ligando à direita, solo 121, decimal 9. 121, gol 982. Solo, bom dia, gol 982, lembrou. Bom dia, 982, táxi via Alfa, é Fortiante da Juliette. Fortiante da Juliette, Alfa, 982. Solo, Matheus com Juliette. Fixa frequência, 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. 25, 1, 33, 25, 5, 67, 29. Boa. Boa tarde, Salvador. Muito bom dia, Papai Romeu, Matheus com Juliette. 6311, aguarde para o pushback sonamento. Aguarda. Da 1-7, na série da sua escuta. A bola da máquina com Juliette, não recebo seu transponder, cheque em modo off charge. 7, ou máquina com Juliette. Para o táxi 3487, está com 117 a bordo, 4 horas com cinza ao centro. Quantas pessoas a bordo? 1-1-7. Gente, 1-1-7 a bordo, altímetro 1-0. 1-8, táxi via Índia Alfa no ponto de espera, torre 1-8, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, 3-6, bom, obrigado, bom dia, bom domingo. Santos da Juliette, voo 922. A gente mantém a posição? Mantém. 859, coordenação com a equipe de solo, faz passagem da aeronave da companhia na retaguarda, autorizado para o pushback sonamento, chama para o táxi. Após a aeronave da companhia, autorizado, 3859. Solo, Salvador, tá 3733, para push e sanamento no 08. Aguarde, 3733, será o próximo para pushback no setor. Aguarde. Por gentileza, você pode informar qual vai ser o box para o voo 982? É o número 5, estamos apenas aguardando uma aeronave que já iniciou o táxi passar. Controle, que é o Papa Romeu de Novembro Alfa, na entrada rodatória, visual com campo. Índia Novembro Alfa, chama torre 1-1-8, decimal 6. Índia Novembro Alfa, chama na torre, decimal 1-1-8, decimal 6. Torre Salvador, que é o Papa Romeu de Novembro Alfa, na entrada rodatória, visual com campo. Chame final normal, pista 1-7. Chamará na final da 1-7. Excelente, chama para o táxi. Chamará para o táxi, 631. Bom, no 982, eu peço passagem do Airbus da TAM, táxi via Juliette, portão número 5. Após o TAM, ingresso via Juliette, 582. Já 3487 na escuta. 3487. Após decolagem, estará restrito ao nível 070 até 25 milhas ou liberação do controle. Gente, após decolagem, está restrito 25 milhas, senhor, está 3487. 3487, próximo plano, espera próximo. Mantém o ponto de espera. Mantém. Santiago Juliette, confia a prioridade para o destino. Seria 242, senhora. Autorizado, vai direto destino, subindo inicialmente tem nível de voo 075. 075 inicialmente, direto destino, mais direto Juliette. Retorno no 0 no 8, após decolagem estará restrito ao nível 070 até 25 milhas, aguarde para o táxi. Aguardando para o táxi, restrito 7 mil após decolagem até a 25ª milha. A bordo, Oxenai 6311, após decolagem está restrito no nível 070 até 25 milhas, coteja. 070 até 25 milhas, restrito após a decolagem, 6311. Correto, táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1 no noite, decimal meia, bom voo. Índia Alfa 186 no ponto de espera, bom trabalho, 6311. 3859, táxi via Índia Alfa, seguindo o Oxenai no ponto de espera Torre 1 no noite, decimal meia, bom voo. Seguindo o Xenero da Ponte Espera, Torre 286 Ponte Espera, muito obrigado. 3733 em coordenação com a equipe de solo, após passagem da aeronave da companhia na retaguarda, autorizado o pushback solamente, chama para o táxi. Coordenação após passar a aeronave da companhia, autorizado chamar a 3733. Decolou aos 4-4, chame o controle em 120 decimal 8. 308, bom dia. 347. Bom dia. Controle Salvador, 3487, bom dia. 3487, contato radar na decolagem, suba inicialmente até nível de voo 070. 160, 3487. Autorizado a linha aí decolar, 140 graus, 069. A linha decola, 0639. Tá observação, o Diego Vitor, atendendo a indicação, mantenha-se em condições de visuais, QNH-008, autorizado vai direto para Líder. O meu Golf Vitor, mude transponder para 0232. Até o 300, na 347. Salvador, muito bom dia. Tran 3859, ponto 090, pronto. Até o ponto de espera. Alinhar e manter, tá 3859. 3859, alinhar e manter. Solo Salvador, tá 3733 para o táxi, que é o B115. 4 horas e 38. Sinal 0, alternando, 128-8. 260-288, obrigado, bom serviço. Chama o controle, bom dia. 608, bom dia, 631. Será 631 na saída da El, restrito 070. Chanela 319, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. 360, autoriza o voo da EL, é presente? Mantenha o perfil da saída devido à aeronave que decolou essa frente, mantendo a saída. Atenção, manter o perfil da saída, 631. O Chanela 6319. Meia, bom voo. Já, a 39 está autorizado, vai direto da EL. Céu da Pro, né, 39. Meu Golf Vitor, desça para o número 507, que é na gama 08, passe para o Lipe.